ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. 12:21, um abração pra Maria Timóteo, tá ligada com a gente, grande abraço, viu, Maria Timóteo, tudo de bom aí pra você, muito obrigado aí pelo carinho, com a equipe aqui da Pássaro da LFM. Marisa Ventavelli também mandou um abraço aqui pro doutor Silvio Dias, a Ana Cristina, secretária de saúde aqui de Guaranésia, Robson do Parque do Trevo também mandou mensagem, Alessandro, a Vivian Boturi, procuradora aqui do município, o Carlos Porto, a Letícia também, a Letícia Porto, que inclusive hoje está expondo, né, na FESIG aqui em Guaranésia. Passo por lá para você ver o trabalho de arquitetura da nossa querida Letícia Porto. Suzy Maciel também está mandando abraço aqui para todos os ouvintes da Pássaro da LFM, está lá em São Paulo. Enfim, várias pessoas mandaram mensagens aqui no meu celular particular aí durante a entrevista com o Dr. Silvio. Infelizmente, não consigo ver os três celulares ao mesmo tempo. Aí eu foco mais aqui no celular, no número do Expresso da Pássaro da LFM. Mas, de qualquer forma, muito obrigado aí a todos que participaram. Daqui a pouquinho, a partir das 3 horas, tem a Copa SIAC Paladin de futsal, tá? Jogos de hoje, AHX versus Crawler, 950, enfrentando o D8 Combo, às 16 horas. Às 17 horas, 966, enfrentando o AGCO, pela chave C. E às 18 horas, Monark, enfrentando 580. Todos os jogos acontecem na quadra da piscina aqui em Guaranésia. E no próximo sábado, dia 16 de setembro, vai acontecer aqui em Guaranésia a Marcha para Jesus. E quem está aqui para bater um papo comigo, para falar sobre a Marcha para Jesus, é o pastor Igor, da Igreja Quadrangular do Evangelho Apocalipse, é isso mesmo, né? Evangelho Quadrangular Apocalipse. Tudo bem, pastor Igor? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Expresso. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pássaro da Ilha, do programa Expresso. É um prazer estar aqui hoje, nessa tarde, com você. Prazer é nosso para falar de um evento muito bacana que o pessoal estava sentindo falta, né, pastor Igor? Exatamente. Nós vamos para a 4ª edição da Marcha para Jesus esse ano, né? A última foi em 2014, né? 2015, 2016. Infelizmente. Faz tudo isso já? Dois anos que a gente não. Dois anos. Infelizmente não teve. E esse ano, para honra e glória do Senhor Jesus, né? Nós vamos estar realizando aí a 4ª Marcha para Jesus e espero que esteja quinta, sexta. E nós volta, pegamos um embalo. E volta de que forma, pastor? Volta mais forte, volta dando uma sequência naquilo que aconteceu há 3 anos atrás, 2 anos atrás? A Marcha para Jesus surgiu. Em 2010 surgiu o Conselho de Pastores em Guaranésia, onde nós nos reunimos e começamos a reunir e a congregar as igrejas de Guaranésia. E no ano de 2011 surgiu, né, o desejo do nosso coração, a Marcha para Jesus. Ela começou no meados de 2009, né, ela acontece em 170 países aproximadamente, né. No Brasil foi sancionada em 2009 a lei que é uma lei que regulamenta a Marcha para Jesus em todo o país. E em 2010 nós surgiu no nosso coração de realizar uma Marcha para Jesus aqui. Em 2011 nós começamos a trabalhar em cima disso. Foi onde nós criamos o Conselho de Pastores, oficializamos em 2011 e aconteceu a primeira Marcha para Jesus, né? E de lá para cá nós tivemos em 2012 e 2013 não teve. 2014 aconteceu novamente a Marcha para Jesus, então nós ficamos aí praticamente 3 anos sem ter uma edição da Marcha para Jesus. E respondendo a sua pergunta, eu acho que ela volta mais forte, consolidada, né? Eu acho que nós estamos, todas as igrejas foram comunicadas, estão convidadas agora, aquelas que de alguma maneira às vezes a gente não conseguiu alcançar, né, que estejam nos ouvindo, todos estão convidados a participar da Marcha para Jesus. Todas as igrejas aceitaram de imediato, pastor, aquela que o senhor chegou a conversar com os pastores? Olha, teve uma adesão muito grande. A última reunião que nós tivemos aproximadamente 10 igrejas presentes, né? Então, foi uma agregação boa, vamos dizer assim, uma adesão boa. 10 igrejas, vamos imaginar em torno de 50, 100 pessoas cada igreja, mais ou menos? É, mais ou menos isso. A gente vai ter um público bom se todos comparecerem. A gente espera um público bacana. E como é que vai funcionar a organização? É toda da prefeitura ou é o conselho de pastores que vai organizar essa marcha? Não, a prefeitura vai entrar com a parte da estrutura, né? Sabe. E a organização vai ser uma comissão, na verdade, através do conselho de pastores, mas uma comissão, né? Nós fizemos convite para os pastores estarem comparecendo na reunião, né? E lá a gente montou uma comissão onde vai estar organizando a parte, né, de estrutura, né, da Marcha para Jesus. É, quando a gente fala de Marcha para Jesus, nesse ano mesmo, as que já foram realizadas aí pelo país, todas elas tiveram muito manifestação, né? Políticas, principalmente, né? Contra a corrupção. Como é que vai funcionar aqui em Guaranés? Isso está proibido, descartado? Olha, não é a nossa intenção. Levar um cartaz lá fora, Temer, pode levar. Não é a nossa intenção, porque o propósito da marcha não é político, né? Eu acho que tem outros momentos, outras oportunidades para a gente manifestar politicamente, né? O intuito da marcha é adorar Jesus, né? Inclusive o tema é o Rei Jesus, né? Jesus, meu rei, né? Então, Rei dos Reis. Então, o intuito é adorar Jesus através da marcha para Jesus. É obviamente que, se acontecer, né, pode acontecer sim, mas não é da organização que parte ou vai partir esse tipo de atitude. A gente viu em São Paulo mesmo, que aconteceu, foi agora, acho que em junho, julho. Isso, né? As manifestações lá contra a corrupção eram normais, né? Aconteceu muito, até pastores chegaram a é por causa que tem uma grande concentração de pessoas, gente, o pessoal, né, aproveita a visibilidade para se manifestar, né? Mas eu acho que esse não é o caminho, eu acho que tem outras formas da gente manifestar. Nem o caminho, nem o local, né? Exatamente. Ó, a Maria Boff tá te dando os parabéns, viu? Tá te parabenizando. Obrigado, Maria. Aqui. Giovanni Moraes, parabéns, pastor Igor, por serem igreja fora da igreja, mesmo alguns líderes da Igreja Católica não estando de acordo em apoiar os movimentos católicos para participar juntos, né? Eu, Giovanni Moraes, muito admiro e estarei com vocês para louvar o nosso único Salvador, Jesus Cristo. Tá dizendo aqui o Giovanni. Obrigado, Giovanni, um abraço para você. Igreja Católica é convidada de alguma forma? É convidado. A igreja, na verdade, a Marcha para Jesus, ela é para todas as pessoas que creem em Jesus Cristo, né? Não é não é de um segmento, né? É óbvio que a gente que está organizando, né? Somos evangélicos, né? Protestantes, mas a marcha é para todos aqueles, quero frisar isso. A marcha para Jesus é para todos. Você que está ouvindo, que crê em Jesus Cristo, pode estar marchando com a gente, pode estar participando com a gente, né? Não tem nenhuma discriminação. Não é um evento da minha igreja, quero frisar isso aqui também. Não é um evento da Quadrangular Apocalipse, isso, não, né? É um evento da Igreja Batista, não é um evento da Igreja Assembleia, não é um evento de nenhuma igreja, é um evento interdenominacional. Para aqueles que adoram o Rei Jesus, tá? Então, quero fazer o convite para você que está me ouvindo, que crê em Jesus Cristo, que tem Jesus Cristo como Rei dos Reis na sua vida, a participar conosco na Marcha para Jesus, que vai acontecer no dia 16. Sábado, dia 16, a Marcha para Jesus começa em que local? Como é que vai ser esse trajeto? Como é que isso foi definido, pastor? O trajeto vai ser o mesmo dos outros anos, com uma exceção. Nós vamos, esse ano nós vamos nos concentrar. As outras edições nós nos concentramos lá em frente à Skin Cariol. Esse ano nós decidimos nos concentrar em frente ao Polo Esportivo. Tá. Por questão de logística, de uma subida mais íngreme que tem, que às vezes pessoas de mais idade que queiram participar, para não esforçar muito essas pessoas. Então nós mudamos, vai ser em frente ao Polo Esportivo. A concentração vai acontecer a partir das 14. A partir das 16h30, das 4h30 da tarde. Tá? Nós pretendemos. Já tava assustado aqui, então, vai demorar bastante. Né? Nós pretendemos sair com a marcha em torno de 5h30, no máximo. Sim. Tá? Então vai haver a concentração a partir das 4h30, vai juntar todo o pessoal ali, mais ou menos 5h30 da tarde. A marcha sai. Trajeto. De cor aqui eu não vou saber todas as ruas, mas pegar a avenida ali. Avenida, vamos passar pela Avenida do Comércio, ali pela Rua do Comércio. Pegar a Avenida Deputado Humberto ali, um pedaço dela. Se eu não me engano, na Santa Bárbara que a gente vira até sair na. Até chegar na praça. Na praça. E durante esse trajeto, o que acontece? Pregações, músicas, como é que funciona para quem nunca foi nem imagina como é que é uma marcha pra gente? Durante o trajeto a gente ora pelos pontos específicos da cidade, né? Em cada ponto a gente definiu alguns pontos, né? E em cada local a gente vai parar e fazer um momento ali de ministração ali, vai ter uma oração, uma intercessão pela cidade. Porque o intuito da marcha, além de marchar para Jesus e adorar o nome de Jesus, é abençoar a cidade de Guaranese. Então, em alguns pontos específicos, nós vamos orar pela cidade, né? Pedir a bênção de Deus para a cidade. Hoje o público evangélico, a comunidade evangélica de Guaranese é muito grande, né? É muito grande. Eu não dá para precisar como é que está em porcentagem. É claro que os católicos continuam sendo número maior, mas eu fico impressionado com a quantidade de jovens que tem na igreja evangélica. Você também sente isso? Esse jovem chega com um gás novo para a igreja evangélica, pastor Igor? Tem bastante jovem nas igrejas. Eu acho que a igreja está rejuvenescendo, né? Tem muito jovem. É a questão das atividades nas igrejas, dos corais. Você acha que é isso que chama atenção? Eu acho que a vontade de trabalhar na obra de Deus, eu acho que é isso que motiva os jovens. Eu acho que é a semeadura de estar ganhando outros jovens, eu acho que isso que motiva os jovens a estar na igreja. Não que a igreja católica não tenha, também tem. Não tem grupo, também, né? Claro. Mas eu percebo isso mais, com mais força dentro da igreja. E até mesmo na igreja católica, que motiva, né, os jovens a estarem lá, a se reunirem lá, é também esse, de como tem um exemplo aqui de Giovanni Moraes, que falou, né, da igreja Giovanni fora da igreja. Da UGEC. Então, exatamente. A motivação deles também é essa, de estar ajudando pessoas, de estar trabalhando fora da igreja, né? Tem o grupo Revolução, né, aqui da paróquia Santa Bárbara, aqui também, que faz um trabalho belíssimo, isso, né? Essa exatamente. Juventude precisa exatamente abraçar essa ideia, né? Exatamente. Nós estamos vivendo tempos difíceis onde ter um alicerce faz toda a diferença. A Nath, Antônio Cláudio, sou eu, a Natália da Top 10. Minha presença está confirmada, mas gostaria de saber onde vai sair a marcha para Jesus. O pastor Igor acabou de falar aqui, vai sair ali em frente ao Poliesportivo, né? Em frente ao Poliesportivo. É, a partir das 16h30 começa a concentração, 17h30 o pessoal sai com direção aqui à praça, às praças centrais de Guaranésia. Pedro Soldado diz que Jesus deixa eu ver o que disse Jesus aqui. Aviamente dos mandamentos, né? Para acabar com a corrupção. Entendi muito bem aqui a letra do nosso amigo Santo Navarro, mas ele está falando que Jesus acho que lutou contra a corrupção. Lutou mesmo, né? Com certeza. Lutou muito contra a corrupção. Antônio Cláudio, parabenizo o pastor por mim, porque eles da igreja também fazem um dia muito legal para as crianças aqui na rua, da igreja, dando pipoca, balas, contam história, é bem legal. Isso acontece, né? Aconteceu um pouco tempo atrás, não foi? A gente realiza anualmente, todos os anos, a gente faz uma rua de lazer para as crianças lá em frente à igreja, né? É um momento da gente estar servindo ali o bairro também, né? Um dos objetivos da igreja é servir a comunidade onde ela está inserida, né? O lado social é importantíssimo. Pastor, então vamos seguir. 16h30, 17h30, sai em direção à Praça Dona Sinhá. Chegando na Praça Dona Sinhá, percurso deve o quê? Durar uma hora e pouquinho? Porque vai ter as paradas, né? Eu acredito que uma hora e meia, aproximadamente. Nós pretendemos, talvez, até sair um pouquinho mais tarde, para chegar lá na praça, não ficar um período muito ocioso, até começar o show, o culto show, né? Como ele mesmo disse, do pastor David Killam. Que quero aproveitar e convidar toda a região, todos os ouvintes da Pastora da Ilha a estarem aqui conosco, cultuando a Deus com o pastor David Killam. É 8 horas o show dele, tá marcado? A partir das 21. Tá marcado para as 21. Então, nesse período, como é que vai funcionar, pastor Igor? Mas ele deve, a gente espera que adiante um pouco isso. É um horário que foi previsto, mas nós acreditamos que vai adiantar um pouco esse horário. O show dele, né? Exatamente. Um pouco mais cedo. Um pouco mais cedo. Pra quem não sabe quem é o David Killam, explique pra gente quem é esse nome, que é um dos principais nomes do mundo gospel. Pastor David Killam, do ministério, né? Ele tem um ministério próprio, ele é compositor, tem vários CDs gravados, ele é um grande homem de Deus, né? O segmento evangélico, a maioria dos evangélicos, né? Principalmente os evangélicos de raiz, né? Conhece o pastor David Killam. Ele tem um trabalho muito bacana. Ele é da Irlanda, né? Eu tava falando da história dele, ele é irlandês. Irlandês. Né? O Pedro Soldado falou assim que Jesus lave as mentes dos mandatários, né? Dos mandantes, para que acabe com a corrupção. Agora entendi a letra do céu. Essa será uma das nossas orações, né? Que a gente tem que orar pelas nossas autoridades. É isso que a gente faz sempre. E é só Jesus mesmo né? É só Deus que pode transformar a mente, né? E o coração das pessoas. Tanto, né? Nós temos visto aí a corrupção no nosso Brasil, né? Eu acho que a cura para isso é oração, né? Bastante oração de todos nós. A corrupção tá feia no nosso país, né, Pastor Ego? Pastor Ego, o show do David Keeler, a gente vai ter um show, como é que é? É musical, com pregação, ou é só musical? Como é que é o show dele? Olha, ele costuma fazer, ele teve em Guaxupé já, né? Ele tem uns momentos de ministração, sim, ele deixa uma reflexão, vamos assim dizer, mas é um momento mais musical mesmo, de adoração a Deus, de louvor e adoração a Deus. E canta muito, né? Ele tem uma voz muito abençoada. Canta demais. Então, gente, convite está feito, sábado que vem, dia 16, né? A partir das 16h30, começa a concentração em frente ao Poliesportivo aqui em Guaranésia. Todo mundo está convidado, não é um evento, como o pastor já disse aqui, da Igreja Evangélica Quadrangular Apocalipse, não. É um evento para todos os cristãos, né? Evangélicos, católicos. Você que estiver a fim de marchar, né? Em nome de Jesus, compareça. A saída deve acontecer por volta de 17h30, 18 horas. O pessoal vai estar saindo, vai ter toda uma estrutura ali para acompanhar esse pessoal, né? Vai ter sim, vai ter o pessoal dos brigadistas, vai ter. Vai ter a ambulância, né? Que vai acompanhar o evento, vai ter uma estrutura sim. E a chegada ali por volta de 18h30, 19 horas na praça, enquanto eu aguardo para o show do David King. Exatamente. Né? É isso. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer, né, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, né, e Esporte. E turismo, na pessoa do Paulo Marcos, agradecer também ao prefeito, ao vice-prefeito, né? Pela iniciativa, né? Quero agradecer também a parceria da prefeitura aí, que é muito importante, né? Para a realização desse evento. A última marcha para Jesus que teve aqui em Guaranésia, eu fiz uma pergunta pro Sam, vou repetir para você. Depois do David Keeler tem o Gil Matos. Pessoal lá da Marcha para Jesus, os evangélicos podem continuar para assistir o show do Gil Matos ou vai todo mundo para casa quietinho? Não. A Bíblia fala assim que todas as coisas são lícitas, né? Mas nem todas convêm. Aí cada um vai da consciência de cada um. Exatamente. Tanto é que a Bíblia fala assim: examine-se o homem a si mesmo, né? Cada um examina a sua consciência. A gente, né? A igreja, ao contrário do que muitos imaginam, né? O pastor proíbe isso, o pastor proíbe aquilo, né? A gente ensina. Agora a questão de fazer ou não fazer aí é da consciência de cada um. É o livre-arbítrio que o próprio Senhor nos deu para cada um de nós, né? O próprio Deus deu para nós um livre-arbítrio, escolher aquilo que a gente quer para nós. Essa igreja brava que a gente tinha antigamente, o Deus bravo que a gente tinha antigamente, tá acabando, Pastor Ego? Que antigamente tinha, na época que você era criança, eu era criança, a gente tinha aquilo, Deus castiga, não tinha? Isso parece que tá sumindo um pouquinho, né? Eu acho que tá se tendo um entendimento talvez melhor da palavra, né? Eu acho que Deus é amor, né? É. Acima de qualquer coisa, Deus é amor, né? Deus é amor, falou tudo, né? Deus é amor, né? Pra gente acho que até terminar esse bate-papo, né, Pastor Ligo? Deus é amor, essa é a palavra-chave para a gente viver no próximo dia 16 de setembro aqui em Guaranésia. Você de Guaxupé, convidado, Arceburgo, Muzambinho, Mococa, da Pirativa, pessoal de Garaí, enfim, de toda a nossa região, São Pedro da União, todo mundo venha para Guaranésia. Todos convidados. Eu quero aproveitar a oportunidade rapidamente e falar sobre as camisetas na marcha, né? Você que quiser adquirir a sua camiseta para estar marchando com a gente, né? O Antônio Cláudio, eu vou deixar aqui meu WhatsApp aqui, ele vai passar aqui. Você entra em contato comigo, reserva a sua camiseta, vai ficar aproximadamente R$25 o valor da camiseta, tá? Tem PMGGG, tá? Dê o seu nome, até amanhã ainda dá tempo da gente estar confeccionando aí a sua camiseta para você estar marchando com a gente com a linda camiseta aí. Beleza, então. Pessoal que tiver afim da camiseta, pode ligar aqui no 3555-1896, tá bom, Sandrão? Ou 3555-1112. O Sandro já passa o WhatsApp e o telefone do Pastor Igor e ele vai entrar em contato com vocês. Pastor, muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, Antônio Cláudio. Obrigado a todos os ouvintes da Passo da Ilha. Um abraço para todos que estão me ouvindo e que Deus abençoe a todos. Amém. Intervalinho comercial, voltamos já já no programa Expresso de hoje. Programa.